Alô, Lúcio CDs, grava, pode gravar, caceteiro. Salvando esse fogo, agora se entra, cadê? Bora! E agora que não tem mais nada. Como é que é, Caribe Show? Bora dançar, bora pra cadê? Bora! Diz que morre de amor por mim. E agora? E aí, Mailo Colares, menino? Agora! Depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia eu vivi asas livres. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração, eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio, meu inverno parecia frio eterno. Como é que tá, diz aí então? Você é minha dor. E agora? E agora? E agora fala que me ama. Tá vacilo, Rodrigo Jujinha, sou a primeiríssima dama aqui, Ladinho do DJ Brás. Aquele abraço, viu, Rodrigo? É nosso pai. Diz que morre de amor por mim. Só vale agora. E agora? Depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia eu vivi eu quis até morrer, depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. Gente, muita coisa boa tem pra rolar por aqui. Nossa, hoje pelo Caribe Show. Vamos até 6 da manhã, viu? Quem pode que se quebre hoje? Parecia frio eterno. Você é minha. Atenção, Gargamilha com o Rodrigo rapidinho aqui. Tá bom, pai? Rapidinho. E agora? E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber. Eu passei no Tico da Pedreira, aquele abraço, Tico! Eu vivi. E o nome mais comentado no Facebook essa semana, Tico. Ia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo. Vamos dançar, como é que é? E uma de dor. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Cê desde a parte do Joãozinho, viu, gente? Já tocando ao vivo aqui no Caribe Show. Aqui atrás do nosso telão com Lúcio Campos. Cinco conto. O terceiro é se arrepender. Sei que tá lindo esse em você. Então deixa, deixa! Deixa! Deixa! Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente em outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando tiver jogado a chave fora. Deixa! Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente em outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás... Deixa, mãe! gigante aqui na fera, assim legal. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu, enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso magnífico, deputado Darlan. Depois Ultra Tiaguinho Play. Estou na cama só porque me deu prazer, mas esquecer o principal. Ramon do Crau. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor. Como é que tá então? A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quem que eu te ame. E ainda? Ainda quem? Bora curtir, bora dançar, Caribe Show. Essa também tocou, viu gente, aqui na fera também é marcante de Detona. É a fera das marcantes do Caribe. Toda segunda-feira se sussa. Desde o princípio, quando com você sonhei. Desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia que sozinha eu estava, foi quando teu olhar no meu se encontrou. É com demais, entendi, soube que buscava mais de mim. Por muito tempo me esperou, então cheguei. Marcante é ouro negro. Vamos de quebração forte por aqui, viu gente? Nossa amiga Lulu do Trimbala, aquele abraço, Lulu. Um abraço forte do DJ Brás, viu pai? Valeu. E aí, Play, como é que é, garoto? E com um beijo e com amor, te entreguei. Rangel da família Poderoso Pressão e também ele que curte toda quinta-feira marcante lá em Godofredo Vião do Maranhão, papai, olha. Banda M Trio. Banda M Trio. E quando hoje eu estava percebi que teu carinho e teu amor eram pra mim como um sussurro, ouvi tua voz no meu silêncio. Deputado Darlan, me chamando cada dia mais pra ti. E soube sim, soube que me amava. Entendeu, Lúcia Orelha? Entendi. Soube que buscava mais de mim. Por muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava. Deputado Darlan, gira o seu filho Breninho, que é a minha ponta direita. Que abraço, Darlan. E já não podia resistir. E com um beijo e com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Se apaixonou então? Pra baixo machucar, viu, gente? Assim, sequência especial aqui no Cadê Show do DJ Brás. Vamos lá, vamos lá! Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro. Mas descobri que eu de você não vem. Onde você está? Meu amor. Também a professora Érica com a gente. Juntinho com a Brindinha lá do Curió. Aquele abraço, meninas, tá bom? Um abraço, Brás. Já não sei mais o que. E aí, Rodrigo? Me diga se não quer mais. Ou explica-me, explica-me. Vai doer, Darlan, vai. Eu sei que sou forte e sei que vai doer. Espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra me amar. Beleza, beleza, beleza, beleza. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. E o quê? Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz. Foi bom ou foi ruim? Isso aí, pai! Foi tão ruim. Oi! Eu também chorei. Uau! A gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim. Eu também chorei. Também quero abraçar a força por aqui, nossa amiga Fatinha, também a Fanny, também a Dani Shop e o Theo, né, pai? Aquele abraço forte do DJ Brás, vocês, vamos, pai, valeu! Segunda-feira! Vamos nessa, DJ Brás! Quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode... Em direção da festa, avisa, bom, gente. Vocês estão vendo que o piso do Caribe Show tá sendo reformado, viu? Então, pra você não escorregar no piso novo, viu? Também não... Por favor, não deixar cair água do seu balde, viu, gente? Eu não terei um transtorno com a direção aqui no nosso evento de hoje, viu? Legal, vamos lá! Foi tão ruim, eu também chorei. Então hoje os garçons e os seguranças estão aí orientando o nosso povo do Caribe Show, viu? Então aqui hoje continua o nosso show legal no Caribe. As meninas da Estação da Moda, a Nova Arambaia, a Diana, a Ruth e também a Adriane, um beijo, meninas! Lúcio CDs. DJ Mince, também a Gisele, lá do site mesmo de Pará. Batatinha, pressão do Sevilha. Sevilha. Como é que é? Como é que é? Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos. Procura esse amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco. Meu parceiro Clau Alverende tá de volta na feira. Aquele abraço, meu Clau. Bora pra cima, garoto! Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E aí, meu bem? Olha o pompom da OKD com a gente. E também a Adelaide Silva, aquele abraço pra você. Ah, tá, os aniversariantes da noite hoje, né, pai? Beleza, parabéns. Olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor. Tenho me envolvido. A noite vem caindo. Vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus. Mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Dá um pouquinho, dá. Me dê um pouco de carinho. Meu parceiro Rodriguinho do Ouro, também a sua esposa, Carol, aqui, imagina o DJ Braço, que abraço, Rodrigo. Pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos, DJ Braço. Pra você voltar. E eu. Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro. Pra você. Pra você vou voltar. Pra você. E o DJ Braço fecha a marca, saque a praia. E você encontra uma só loja, meu irmão, no Brasil e no Pará. Fortaleza, Sul, viu? É do meu parceiro André. É de da Espécie, o Branquinho, do Grogo, da São Branquinho. Pra você dançar. Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson. Meu parceiro Rodrigo do Esquerda, aquele abraço, e Rodrigo, homem do Pitbull! Para ver, Cláudio Verende! DJ Thiago, toca essa canção que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Eu quero te amar, te conquistar, toque em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, toque em segredo. Ouvi o Jackson tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Dançando, dançando. Eu e você, ao som desta canção. Eu passei o Ramon do Grau aqui na minha ponta esquerda, aquele abraço, meu Ramon. Inteira, eu vou te amar. Um abraço pra você, meu garoto, Danielzinho da Sacra Bala, aquele abraço, garoto. Já conquistou o seu coração, com o luxuoso Jackson. E a banda vem, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar, ouvi o luxuoso, é o Jackson. O melhor som do Pará, eu quero te amar. Eu te amei, me iludi. No teu beijo, meu parceiro Bruno da Sela, aquele abraço, viu, Bruno? Um abraço pra você, garota, nós. Te esquecer mais. Meu parceiro Scooby, aquele abraço, Scooby. Eu te amo cada vez mais. Você me faz rir. Assim tão longe de mim, não paro de pensar no seu jeito de amar. Me faz lembrar de um sonho que tive. vamos embora. Ouro Negro. Esse é o tigre. Olha o Barba do Império, Alê. E também o Daniel, que abraço, Barba. Tão feliz ao te ter só. Meu parceiro Pão do Grau, aquele abraço e pão! Não esqueço. Magnífico Caio da Bodiana também na área, nação Caio. Meu amor, dei, me entreguei. Você me faz rir. Dom Rangel, DJ Everton de Cândido Mendes com a gente. Aquele abraço, meu Everton, um abraço pra você, garoto. Não paro de. E a Gabriela, hein, pai? O seu jeito de amar. Sonho que tive entre eu e você. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar no seu jeito de amar. Me faz lembrar de um sonho. Entre quem? Entre quem diz? Entre eu e você. Fala curtir, fala dançar, como é que é? Olha o bregaço chegando no Caribe. Vamos dançar então, se atracadão, a sequência do bregaço. Bregaço. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Entrega o que, filho? Diz! O meu amor. Beleza, pai! Dá meu carinho pra ela. Quer parabenizar o novinho da Didas. Ele tá de aniversário hoje. Ele também tá juntinho a sua única pequena, isso, pai? É? Só pra ela. Beleza. Só pra ela. É só dela. É só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. E hoje? E hoje? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Pra minha equipe Sem Futuro do Sideral com a gente, aquele abração, viu? Meu carinho pra ela, o meu calor. E aí, Dalana? Conta todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Lúcio CDs. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Ouça que esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Nossa amiga Paulinha, primeiríssima dama também do Ramon do Grau, aqui com a gente. Abraço, Paulinha. Eu e você nesse salão. Segura e forte a minha mão. Seu parceiro Joca, juntinho contigo da pedreira. Aquele abraço, Joca. Um abraço, DJ Brás. Como é que é, papai? Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Vem dançar! Quero, por favor, dançar contigo. Bora pra cima, Lúcio. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Vem você! Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Garçom Romário, rapidinho aqui, Romário aqui atrás. Seu parceiro Alberto Martins, juntinho com a gente por aqui também. Abraço, Alberto. Um abraço, garoto. Não vem, Romário, não. dance, dance. Tá de férias? Tá com dinheiro no bolso, nossa Yag, olha aí, ó. Dance. Chamar um garçom qualquer, vamos vir aqui atrás do nosso parceiro, nossa Yag, em companhia, rapidinho. Que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. Ai. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Uhul. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, vem. E vem, e vai. E vai, e vem. E vem, e vai. Uhul. Abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Jereca é bom! Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Chaguinho Play, aquele abraço a você, viu, Chaguinho Play? Ele tá meladinho do nosso parceiro aí. É caldo. Meu parceiro Maicão das Marcantes, nosso Maicão. Prega também é caldo. É caldo. É caldo. E agora, e agora? Vasqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldo, te apaixona corações. Prega também é caldo. É caldo. É caldo. É caldrim, é caldrim. Vem barqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrim do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Olha o brega, olha o brega. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Você dá um passo aqui, dá mais dois passos pra lá. Gira e roda o corpo dela. Sinto no Oriente um magazinho conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. E pra curtir e pra dançar. Ela veio do Talibã, era filha do Bin Laden. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Alibaba, eu te babaca, dancei. E no meio de uma guerra, até entrais eu peguei. Olha o braço, olha o braço, olha o braço. Pra curtir dançar, Caribe! Eu conheci onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Pedia carinho, ela me dava tortura com seu corpo. Também de passar a foto por aqui, pensa, Yag. Nosso parceiro Baby, o Guto, o Tibira, Tibira Batidão, Vito, também o caracinho da família Batidão, aquele abraço. Vamos lá! Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir. fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. CDzão na parte do Joãozinho, viu gente, circulando com o Pedrinho e também aqui atrás com o Lúcio Campos, viu, atrás do nosso telão. Ontem eu vi você, meu sonho. Ontem eu te beijei. Meu parceiro também, o Ed da Space. E também o fortíssimo Glauber Endes da Turma da Fera. Mas não pra te humilhar. Poder te tocar, meu sonho. E realizar, meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Eu vou. Vou aos limites. Vou aos limites. Junto é a paixão de um mortal. Lúcio CDs. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. E aí, amor? Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Deputado Darlan, gira sua esposa, vem aqui na minha ponta direita. Aquele abraço, vida Darlan, é nosso, pai. Libera que eu tô. Mais assim, né, pai? Mais assim. Opa! África. Magnífico. Deputado Darlan. Mais assim. Mais assim. Opa! Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Ela quer. Comigo ela não quer. Jeito! De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão... Meu irmão, pelo amor de Deus. Assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? O repertório inconfundível. DJ Brás é sucesso incalculável. Vai, Marituba! Que tal? Esse pista desconsiderando o negro. Esse pista desconsiderando o negro. O negro é cabeça de gelo. O negro é cabeça de gelo. Bichinho aqui, Milo, com o DJ Biru, Milo, rapidinho. Desconsiderando o negro. O negro é cabeça de gelo. O negro é cabeça de gelo. Acende um pra nós fumar. Acende um pra relaxar. Acende um pra nós fumar. Acende um pra relaxar. Meu amigo Raoni, também o Thiago Bocão com a gente da Santiago. Fogo na Babilônia. Fire of Babylon. Bem, mão, pelo amor de Deus. É daí, desgraçado. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Babilônia. E bora acelerando. Bora acelerar o bagulho, bora! Que tal? Sinto saudade de tudo,